mesmo que só recordações. Os dias vão, passam rápido, pois preciso te encontrar. Hoje é sábado e você já está prestes a chegar. Arruma a casa, toma um banho enquanto isso. Sempre há do seu sorriso, do seu jeito que me leva a pensar. O quanto é bom viver, o quanto é bom sonhar. Quanto que eu quero te amar. Me perder nos seus encantos, me achar no seu sorriso, te enlouquecer. Pois essa noite é só prazer. Essa noite não acaba. Sua pele, seu beijo, o seu corpo eu vou provar. Vamos eternizar. Até o dia nos chamar. Mesa pronta, vinho tinto e espaguete à la vontade. Luz de velas, olho a olho, você linda de morrer. Atmosfera de desejo que se aumenta a cada sensação. A cada olhar, a cada beijo, perco o chão e a razão. Chega de falar ações que vão dizer quanto eu sou louco por você. Sou seu porto seguro e seu corpo é meu abrigo. Apague a luz. Let's make you love your night. Essa noite